onde quando está frente ao inimigo. Quem se vê enxerga o próprio inimigo. Quem vê onde quando está frente ao inimigo. Quem se vê enxerga o próprio inimigo. Eu que não aceno uma fogueira na floresta. Você nunca sabe se é guerra ou uma festa. Um clarão no escuro pode ser algum convite. Tiro de advertência, raio, laser ou acinte. Na floresta escura eu não sei quem eles são. Sendo iguais a gente pode ser nossa extinção. Quem atirar primeiro vai ganhar no faroeste. Eles têm cometa em pele, a gente raro, mano, oeste. Independência Day, que dia eu não sei. Python e Elen, SOS Mayday. Os homens da máscara de chumbo, Elon Musk, Pablo Escobar, Colombo ou Cabral. Qual vai ser? Vocês vão colonizar todos os ETs. Eles também vão trabalhar. Tão felizes pra vocês. Marciano pega a brisa, não cai no meu caô. Será que rezam para alguém? Algum tipo de Jesus ou algum tipo de Xangô? Lá longe tem alguém que mora no planeta onde a lei é o amor. Onde a lei é o amor. Onde a lei. Que vê onde custa a frente o inimigo. Que se vê enxerga o próprio inimigo. Que vê onde custa a frente o inimigo. Que se vê enxerga o próprio inimigo. Andrômeda, Antares. Por todos os lugares, ondas milenares, onde trafega a mensagem. Desde o começo dos tempos, sob instintos violentos, se vem paz, não sabemos, desconhecidos, abatemos. Temos marfim na estante, sem empatia pra semelhante. Nesse exato instante, ceifando vidas e pontes. Engenheiro do universo, matamos por combustível. Enviamos drones, predamos nesse nível. Centenas de milhares de anos-luz em viagem. Conquistamos na passagem riquezas estelares. Centenas de milhares de partidas e aterrissagens. Vislumbramos imagens e a morte de paisagens. Como poeira cósmica. Centenas de milhares de anos-luz em viagem. Conquistamos na passagem riquezas estelares. Centenas de milhares de partidas e aterrissagens. Vislumbramos imagens e a morte de paisagens. Como poeira cósmica.